sem saber o que acontecerá daqui um mês ou dois. Seguir estrada à frente sem saber o que virá depois. Caminhar imaginando o nosso Senhor.